Alô, quebrada! Vai! Pode ir? Aí, DJ Bruninho! Os cara pensou que ela ia ficar feinha pro resto da vida, molecote. Mas não existe mulher feia, existe mulher desarrumada. E ela tava desarrumada. Você pensou que ela não ia se montar? Se lascou, porque ela fez 18ão, arrumou um trampo, ficou niquete. E fala pra você assim hoje, ó Bruninho, ó, anos atrás, pouca beleza. Hoje a novinha tá princesa, gata demais de Bruninho, não é brincadeira. Ela toca até minha meia-meia. Só 2016, vai! Nós que tá em cima da meia-meia, cortando de giro dentro da viela. Ela voltou, pra mim eu tentei ter, pra ela pô. Pra mim eu tentei ter, pra ela. Mó veneno, passei nas antigas, dei volta por cima e tô chave de quebra. Ela poupou, pra mim eu tentei ter, pra ela pô. Pra mim eu tentei ter, pra ela. Gelo, whisky, Red Bull, na banca não pode faltar. Todo mundo de juju e dinheiro pra nós gastar. Sabe os moleque que é zica, é aqueles do kit, do kit, do kit. Sabe os moleque que é zica, é aqueles do kit, do kit, do kit. Aqui da Tiradentes, eu vou te dizer. Tá ligado que é nóis boladão? Cola aí rapidão. Se liga, tá vendo que tá tocando ali? Mas o guerreiro da vida sofrido, olha como o moleque tá hoje. O sol nasce, uma juju na face, o moleque na brisa, tudo doce. Já subiu minha foto no Face, o iPhone vai descarregar. Mais um pulso pra Tec feliz, avisa a hora de chegar. Toda ocla que o moleque lança, a molecadinha gosta. Sua loja lucra, morador usa, nós continua ditando moda. Ela passa na favela, instigando todo mundo. O alvo dela é os pica do bagulho. Passo de Oakley, de Armani, eu vou de Gucci, vou de Lacoste. Mas se der milho com nós vai soltar o bigode. Manda de Red, oi, a de Black Eye, Jack Daniels manda de Gold. Mas tá o ódio e o Bruninho tá forte hoje. Passo de Oakley, de Armani, eu vou de Gucci, vou de Lacoste. Mas se der milho com nós, elas olham e nem pisca, rouba minha brisa. Visualiza que os moleque é mídia, os garotos são foda, as minas são zica. Visualiza que os moleque é mídia. Vai, o que aconteceu? Pane na nave. Ela me falou suave, bright. Ela bebe e desce, fica louca. Faz amor com chantilly, gosta de beijar na boca. Agilidade de alta voltagem, nós pegamos três bancos em São Paulo. No pescoço agora é só quilo, e no bolso tem aquele paco. Ao invés de mexer com a novinha, é o contrário com nós que ela mexe. Briga, puxa o cabelo, passeia na rua da minha honete. Um DVD embutido na nave, já tá ligado, né? Como que é o final de tudo isso? Ó o verão, vem verão, vem verão, vem! Ha, ha, ha. Ela corre na areia da praia e bate com o bumbum na água. Bate com o bumbum na água, bum bum bum bum bum. Corre na areia da praia e bate com o bumbum na água. Bate com o bumbum na água, bum bum bum. As bandidas se cegando no ferro do camarote. Ela diz quem pode, pode, quem não pode. As bandidas se esfregando no ferro do camarote. Ela diz quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Cheguei, olhei. No baile tinha várias gatinhas. Eu sei, não sei. Se tem solteiras, uma dessas já é minha. Ao contrário do que dizem por aí. Sabe o que é? Sexual discreta, que coisa absurda. Vai dar rolê, rolê de Hayabusa. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Estuda, respeita o papai e a mamãe para o futuro. Eles dá pra de pá. Estuda, respeita o papai e a mamãe para o futuro. Eles dá. Ela é top, social light. É nós que tá suave, bright. Ela é de rádio aeropostale. Eu de 2 bate ela de Ferrari. EG Bruninho, faz ela dançar. Tô em cima da efeito centro estajado de óculos, pique predador. Eu tenho DJ Bruninho e pô, pô, pô. Eu tenho DJ Bruninho e pô, pô, pô. O moleque é chave de quebra, mostra pra inveja que é vencedor. Eu tenho DJ Bruninho e ele pô, pô, pô. Eu tenho DJ Bruninho e ele pô, pô, pô. DJ Bruninho, gostou? Então solta pra ela assim.